Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna, trazendo para vocês mais um podcast, neste feriado de 7 de setembro de 2005, o Dia da Pátria. Chegamos à edição número 10 do nosso podcast, e para comemorar, eu trago uma edição especialíssima, onde vou trazer aí dicas de podcasts bacanas que eu ouvi nas últimas semanas. Mas, por se tratar de uma edição especial, eu vou fazer diferente. Vou começar logo soltando uma música, um sucesso dos podcasts. É considerado o hino dos podcasts, a canção On a Podcast, do Chris Box. Quem me passou a dica dessa música foi o Ricardo Macari, e eu já a ouvi sendo executada aí em alguns outros podcasts. É sem dúvida um sucesso. Vamos ouvir. Aí o Chris Box com On a Podcast. A letra da música fala justamente sobre a liberdade de escolha, a liberdade de ouvir o que você quiser na internet e a liberdade de ouvir e divulgar músicas nos podcasts sem estar sob o jugo das gravadoras. Para quem quiser conferir, a letra dessa música está no post de 7 de setembro do blog do Senna. E eu trago agora uma seleção especialíssima de podcasts brasileiros, de diversos gêneros. Podcasts que vêm abrilhantando o cenário nacional. Eu vou começar trazendo alguns podcasts do portal Podcast Brasil, portal mantido aí pelo Ricardo Macari, que traz vários podcasts interessantes. Eu vou citar os podcasts e apresentar alguns trechos dos programas, mas não vou falar o endereço, tá? Para não ficar muito maçante para quem tá aí ouvindo esse podcast na rua, no tocador de MP3. Ficar ouvindo http://www, ouvir isso estando longe de um computador é um pé no saco. Para quem quiser visitar os sites, todos os links estão listados no post de 7 de setembro do blog do Senna. Mas vamos então ouvir os podcasts, 4 podcasts selecionados do portal Podcast Brasil. Quanto a músicas para trepar, ele achou meio forte o tema, né? Não achei nem um pouco, assim, acho que essa nomenclatura cada um dá o que quer. É. E poderia ser música. Uma coisa tão... Todo tão mundo trepa, isso, né? Isso, é uma coisa... Banalizou a palavra. O primeiro é justamente o mais polêmico e interessante podcast da atualidade, o Pod Sexo, que foi criado pelo Diogo Lopes, o mesmo autor do podcast Empresário Eu, que eu citei na outra edição. Neste Pod Sexo, Diogo e sua companheira Alicinha falam abertamente sobre sexo, taras e fantasias sexuais em geral. Assuntos que sempre garantem sucesso de público. Tanto que agora, além de estarem no Podcast Brasil, Diogo e Alicinha também passaram a vincular seu programa no outro portal de podcasts, o Pod Brasil, do qual a gente vai falar daqui a pouco. Vocês podem me entender, isso não é bom, isso arde pra cacete. E então, assim, a dica que me deram é que, se caso vocês forem fazer isso aí, façam um pouquinho e... Talvez a pessoa que tenha feito com você, ou com você não, com a pessoa que fez, né? Ela tem feito durante muito tempo. Exato. Então, o que é que acontece? Você faz e para faz um pouquinho, né? Sabe? Faz um carinhozinho. Senão, de repente, usa um pouco e tira a bala da boca e continua sem a balinha. É muita coisa na base do comando, configuração por comando, comando de linha mesmo, como é feito no Windows. Outro campeão de audiência do portal Podcast Brasil é o Ed Braca, o podcast do Edson Bracarense Filho. É um podcast de variedades, não tem um tema específico, mas que tem um público cativo, graças à maneira simples e franca com que o Edson trata sobre assuntos diversos. Eu tô falando errado, a interface gráfica é totalmente gráfica, né? A interface é totalmente gráfica, pronto, corrigi. E eu só penei um pouquinho na parte de configurar a minha conexão ADSL para internet, que é banda larga aqui do Speed, de São Paulo. No início, abrindo esse programa, são frases do livro 1984, George Orwell. E eu gostaria, Vitor, de falar um pouco desse livro. E um podcast bem diferente é o Rosso Pomodoro, de uma dupla de brasileiros que gravam podcast diretamente da Itália, o Vitor Andolini e o Federico Pindorano. Imagino que sejam pseudônimos, ainda não pude verificar o nome verdadeiro deles. Mas é um podcast com pé na literatura. Eles fazem crítica literária num esquema meio teatral, meio farcisco, que garante bons momentos de audição. 1948. 48, pois é exatamente a inversão de 1948. Que era esse grande irmão, era aquele que via tudo. Como no programa nosso, nosso programa é um dos poucos que mantém um nome fora da língua original. Ou seja, nossa língua original é o português. No Brasil nós chamamos de Big Brother. Aqui na Itália você sabe como é que é, né? Grande fratello. Grande irmão. Existem muitos centros de tecnologia em comunidades carentes, ensinando a computação, ensinando informática, os primeiros passos ali, a tal da inclusão digital. Então, que... Mais um podcast que eu tenho que destacar aqui é o do nosso colega Ricardo Rico, que ouve o nosso programa já faz algum tempo e agora lançou o seu próprio podcast, o Atitude Social, ligado a questões de responsabilidade social, ONGs, de ação social, etc. A ONG Visão Mundial. Nós vamos estar divulgando a cada podcast aqui uma ONG. Vamos falar um pouquinho do trabalho deles. Manda a sua dica de ONG, se você está envolvido com essa ONG, se você faz algum trabalho junto com essa ONG, ou você só conhece, não importa o tamanho da ONG, não importa a quantidade de pessoas que ela atende, manda a sua dica para que a gente esteja divulgando aqui. Daqui a pouco eu volto trazendo mais alguns podcasts selecionados. Agora eu vou finalmente tocar a última faixa do CD Copy Me, Remix Me, da Creative Commons, uma compilação de músicas que eu venho apresentando desde a edição 3 aqui do nosso podcast. Na edição 3, aliás, a gente tinha ouvido o Scott Andrew. Ele volta agora nessa faixa num dueto com a Shannon Campbell, uma música bem singela, bem romântica. Vamos ouvir então Shannon Campbell e Scott Andrew com Nothing New, no podcast do Alexandre Senna. my hair and a song on my lips. Got 20 bucks in my pocket, just begging for us to spend it. Let's go out and drink, try not to think, cause we're too close for lying and too old for pretending. I used to think we were nothing new, but I could be convinced if I wanted to. If we started this, why not follow through? Cause I can't get over growing into you. And you don't care, I don't care what you've done. 20 years behind us, you know you're not the only one. And I know time has changed your son, so have I. Can we talk a while? I used to think we were nothing new, but I could be convinced if I wanted to. If we started this, why not follow through? Cause I can't get over growing into you. So afraid the truth was what we couldn't understand it. I used to think we were nothing new, but I could be convinced if I wanted to. If we started this, why not follow through? Cause I can't get over growing into you. Yes, I used to think we were nothing new, but I could be convinced if I wanted to. If we started this, why not follow through? Vem aí, Podcom Brasil, primeira conferência brasileira de podcast. Aguarde. É, vem aí o Podcom Brasil, o primeiro encontro de podcasters brasileiros. Vai ser em Curitiba, agora no final do ano, não percam. Breve mais detalhes desse encontro. Dois portais que têm disputado a atenção dos internautas interessados em podcasts mais profissionais são o Pod Brasil, da equipe do Sérgio Sestaro, e o Podcasting Brasil, do trio Walter Longo, Raul Metz Ferreira e Olavo Pereira de Oliveira. Ambos os portais veiculam podcasts com uma qualidade próxima do rádio convencional e com especialistas tratando de um determinado assunto. Já tem uma quantidade boa de podcasts por lá. Ficou até difícil fazer uma seleção, mas aí vai uma tabelinha com três podcasts em destaque em cada um deles. Boa noite, hoje é 19 de agosto de 2005, esse é o Podcast em Brasil, apresentando, como sempre, informação e novidades sobre comunicação, marketing e negócios. Nós hoje vamos falar sobre recursos humanos e empreendedorismo. Vamos conhecer quais os parâmetros que definem o sucesso profissional. O trio Walter Longo, Raul Médici e Olavo Oliveira comandam o canal de entrevista do Podcast em Brasil, sempre trazendo profissionais de renome na área da propaganda, marketing e negócios. Olha, Walter, primeiro, prazer enorme estar numa entrevista numa mídia absolutamente inusitada. E, enfim, minha carreira está dividida aí entre 20 anos na área de marketing e comunicação e os últimos 7, 8 na área de gestão de talentos. Eu sou a Mônica Porto e estou aqui no Pod Brasil para falar para você sobre turismo. E hoje eu vou te levar para o canto norte do Brasil. Hoje vou falar sobre as belezas... Já no Pod Brasil, um dos canais de destaque é o Pod Turismo, com Mônica Porto, que traz dicas diversas de viagens e locais interessantes para se visitar. Turismo é o tema e Rondônia é o destino para quem realmente gosta de conhecer as maravilhas naturais do Brasil. Comunique seus objetivos à sua equipe. Defina sua estratégia e objetivos para seu grupo. Se você não tem certeza sobre onde quer chegar, então não saberá quando chegar lá. Outro podcast muito bacana no Podcast em Brasil é o Pod Sucesso, onde Ricardo Bellino dá aulas de empreendedorismo e liderança. Eu gostei muito da música hipnotizante de fundo. crie um clima de confiança e abertura à comunicação em todos os níveis. Seus executivos e gerentes devem sentir que podem falar honestamente com você sem temer quaisquer consequências. Há um provérbio que diz: se você acha que está liderando e ninguém o está seguindo, então você está apenas dando um passeio. E aí pessoal, sou Marcel Casarini e estou de volta aqui em mais uma edição de games aqui no podbrasil.com.br. Dessa vez vamos ter muitas notícias legais e vou começar falando sobre Battlefield. O jovem Marcel Casarini apresenta o Pod Games, canal do Pod Brasil especializado em jogos eletrônicos e tecnologias ligadas a games. Programa obrigatório para nerds. O multijogador era muito difícil, tinha alguns probleminhas. Agora, nesse novo jogo, foi consertado esses problemas, tá ficando bem legal. Battlefield 2, a solução bem legal que eles acharam para conter esses problemas foi fazer uma hierarquia militar, onde uma nova posição super legal que inventaram é de você ser comandante. Zafrica, você está muito decepcionado com isso tudo que está acontecendo? Fale, eu quero ouvir a que nível está a tua decepção. Não, cara, o negócio é o seguinte. As celebridades também invadem o mundo dos podcasts. A Mauri Júnior produz uma versão de seu famoso programa de TV, especialmente para o portal Podcast em Brasil. É o Pod Flash, que já entrevistou Cristiano Torloni, Ana Paula Padrão, Severino Cavalcante, Ziraldo, entre outros. Eis um trechinho da entrevista do Ziraldo. Depois veio o Fernando Henrique Cardoso. Aquela reeleição, meu irmão, as malas pretas eram desse tamanho assim, né? Agora, mas havia um interesse, era chique, tipo das Lu e tal, entendeu? Você sabe, sabe, do PT levaram a cueca, do PL levaram as malas, do PSDB levaram a loja inteira. É claro que não chega a ser uma novidade, mas são poucas as pessoas que acabam sabendo exatamente como utilizar as frutas e os seus sucos para este fim. É bom lembrar que os sucos, além de ser... O Pod Brasil contra-ataca com a atriz Cíntia Bellini, que dá dicas de saúde e beleza para as mulheres. Além de tudo, pode ajudar nas dietas. Aliás, eu li sobre isso e achei super interessante e muito explicativo sobre o mal que atinge e incomoda principalmente as mulheres, que são as famosas acnes. E já que a onda é celebridade, nosso ministro Gilberto Gil dá uma canja aqui no podcast do Alexandre Sena. É a canção Oslo Doom, que ele cedeu para a licença Creative Commons e foi incluída no outro CD da organização, que foi distribuído com a revista Wired. Muito boa, muito rítmica essa Oslo Doom, vamos ouvir. Thank you. pra Oslo, pra sair no Oslodum. Bloco Asfo, da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou faça sol. Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslodum. Bloco Asfo, da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou faça sol. Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelô, do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô, que lá se chama Thor, o filho do trovão. Eu vou pra Oslo cantar, eu vou pra Oslo encantar aquela moça, a mais bonita do lugar, do pelourinho lourinho, da cabecinha lourinha, do coração igual ao nosso a palpitar. Aí Gilberto Gil, dando a honra de sua presença aqui no nosso humilde podcast. A canção Oslodum, que foi licenciada pela Creative Commons, foi incluída num CD especial da revista Wired, distribuído com a revista. Nas próximas edições aqui do podcast do Alexandre Senna, eu vou trazer algumas outras faixas desse CD. E na última parte da nossa seleção especial de podcasts, eu trago aqui três podcasts avulsos, que não estão hospedados em nenhum dos três grandes portais brasileiros de podcast da atualidade, mas que sem dúvida merecem sua atenção. Só queria lembrar que os links de todos os podcasts que eu citei aqui estão no post de 7 de setembro do blog do Senna. Vamos conferir então os três últimos podcasts desta seleção. O presidente Lula fez seu mais forte pronunciamento sobre a crise política que atinge o governo. Ao discursar ontem no Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Lula disse que não tomará decisões drásticas e não repetirá... A rede Antena 1 é a pioneira entre as grandes redes de rádio do Brasil a lançar um programa especial para podcast. Por enquanto, infelizmente, eles ainda não tocam música, mas trazem um noticiário bem curto e objetivo, ideal para quem ouve no iPod ou em outro tocador de MP3. O presidente discursava. Na CPI dos Bingos, o advogado Rogério Buratti relatava que a empresa Leão Leão pagava propina a várias prefeituras do PT em São Paulo. Aqueles fones sem fio para celulares, pelo visto, deixaram de ser um artigo do submundo nerd. Hoje, eles fazem e acontecem no mundo real. Já não é impossível encontrar na rua pessoas andando apressadas com seus foninhos, ou mesmo no trânsito, dirigindo. A curitibana Bia Kunze, que é uma entusiasta de produtos wireless e é conhecida na internet como A Garota Sem Fio, que tem um blog bem conhecido, lançou agora o podcast da Garota Sem Fio, onde fala, claro, das tecnologias sem fio, como Bluetooth e de diversos aparelhos eletrônicos wireless. Na telinha com o seu. Mas não raro, aparecem alguns figurantes circulando pra lá e pra cá com seus elegantes fones pendurados na orelha. Pena que muitas vezes essa elegância não acompanha os bons modos. E um podcast musical que merece menção honrosa aqui na nossa seleção especial é o podcast do Guilherme Werneck, o Discofonia, que se destaca pela excelente qualidade das músicas e artistas apresentados. O Guilherme já trouxe hip-hop, dance e MPB para o seu podcast. Mas nos últimos programas ele tem dedicado bastante espaço ao jazz, algo difícil de se ouvir nas rádios tradicionais. Olá, bem-vindos ao Discofonia. Eu sou o Guilherme Werneck e o podcast de hoje é um podcast Super Jazz for Freaks, falando da noite que acontece no Vegas e também em outros lugares da cidade. Eu tô aqui com a DJ Ben Pribertucci. que vai colocar algumas músicas pra gente. Eu vou botar umas, ela vai botar outras. A gente ouviu na abertura Vox Poetic, History. Tá aí então a seleção de podcasts nacionais, feita especialmente para comemorar a 10ª edição aqui do podcast do Alexandre Senna. Como vocês viram, é uma seleção tão boa quanto a do Quadrado Mágico, que meteu 5-0 no Chile domingo passado aqui em Brasília. E falando em Brasília, já que estou aqui, neste início de setembro teremos mais uma edição do Brasília Music Festival. Este ano eles programaram uma edição mix, vai ter atrações do rock nacional misturadas com grandes nomes da música eletrônica internacional. E o grande destaque internacional é justamente o DJ holandês Paul van Dyk, que a gente ouve aí ao fundo, que é a atração mais aguardada da tenda Trance. Paul van Dyk é considerado o maior nome do trance mundial, e eu realmente não acredito que vou ter a oportunidade de ir ao show dele sem precisar ter de ir à Europa. Ele veio até a minha cidade, vejam só. Eu curto muito trance, sempre estou colocando aí uma música eletrônica de fundo nos podcasts. E como vamos ter Paul van Dyk aqui em Brasília, coloquei esse set ao vivo aí de fundo. Para quem curte trance, tem um site que disponibiliza MP3 liberadas, não apenas gravadas em estúdio, mas também tiradas de apresentações ao vivo. É o transaddict.com. Transaddict. T de tatu, R-A-N-C-E, A, D de dado, I, C, T de tatu. Transaddict.com. E, como nem tudo são flores, eu vou ter que encerrar esse podcast com uma notícia um pouco triste. Como muitos já sabem, o Gui Leite, que foi um dos pioneiros do podcast aqui no Brasil, decidiu encerrar os podcasts dele. Ele alegou lá motivos pessoais, parece que ele está envolvido num trabalho bastante sério para uma grande empresa de informática, e não está tendo mais tempo para produzir podcasts. É uma pena. Espero que em algum momento ele reconsidere e volte a produzir podcasts, nem que seja um por mês ou um a cada 2 meses. Enfim, Gui Leite foi um marco nesta curta história do podcast no Brasil. A gente vai ficando por aqui. Não deixem de participar da nossa comunidade no Orkut. O link está lá no nosso site, alexandresena.jor.br/podcasts.html. E para quem quiser me mandar um recado em áudio, meu e-mail é alexandresena@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Senna. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html.